na sala seu retrato, lá no quarto luz de vela, na janela luz de lua, vai entrando, a casa é sua. Enfeitei de branco e avencas a varanda e o corredor. Ficou tudo muito limpo, arejei com nosso amor. Mobiliei com flores, com tantas cores, nossa mansão. E no solitário eu pus mais um coração. Deixei fora todas essas lembranças de um mundo mau. Dentro só o meu querer de não ser mais só. Um jardim que dá pra rua e um abraço pra se dar. Há um gesto de ternura, basta só você chegar. Vai entrando, a casa é sua, basta só você chegar. Vai chegando, a casa é sua, basta só você entrar. Vai entrando, a casa é sua, basta só você chegar. Vai chegando, a casa é sua, basta só você entrar.